melhor esconder essa nossa paixão. Não precisa ninguém saber. Vão querer te julgar, vão até te dizer que eu vou te fazer sofrer. E se alguém perguntar, você pode negar que eu também vou dizer que não. Porque se a gente afirmar, vão até inventar que eu já tenho outra relação. Quando a gente era feliz, o mundo inteiro fez fofoca. Inventaram até que eu passei com outra em sua porta. Era intriga, era inveja, era tanta confusão que a gente separou. Mas agora tudo bem, graças a Deus tá resolvido. É por isso que é melhor ficar contigo escondido, pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação e acabar com o nosso amor. E acabar com o nosso amor. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor deixar tudo em segredo. Eu confesso que morro de medo da gente terminar. Gostoso, amor proibido. Nada vai nos separar. Nada vai. É melhor esconder essa nossa paixão. Não precisa ninguém saber. Vão querer te julgar, vão até te dizer que eu vou te fazer sofrer. E se alguém perguntar, você pode negar que eu também vou dizer que não. Porque se a gente afirmar, vão até inventar que eu já tenho outra relação. Volta aqui agora. Quando a gente era feliz, o mundo inteiro fez fofoca. Inventaram até que eu passei com outra em tua porta. Era intriga, era inveja, era tanta confusão que a gente separou. Mas agora tudo bem, graças a Deus tá resolvido. É por isso que é melhor ficar contigo escondido, pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação e acabar com o nosso amor.